coisas na vida acontecem assim, sem a gente sequer perceber. Não sei se o que sinto por ti é amor, só sei que é tão lindo demais. As coisas na vida acontecem assim, sem a gente sequer perceber. Acontecem assim, sem a gente sequer perceber. Não sei se o que...